Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Eduardo e hoje nós reunimos aqui uma galerinha que curte muito realities musicais. Porque hoje nós vamos fazer mais uma edição do nosso duelo. E nessa edição, três realities musicais entram e somente um sai vivo. Hoje nós vamos colocar na arena American Idol, The X Factor e The Voice, para tentar saber qual desses realities é o melhor ou seria o menos pior. E para comentar, para colocar as cartas na mesa, para dizer o que é bom e o que é ruim, eu tenho aqui comigo o Igor. Pois é, né? Hunger Game dos realities. Eu tô sentindo um cheiro de raiva, de ódio aqui. Então vai ser ótimo esse podcast. E quem tá aqui também é a Aline. Vamos ver, né? Que vai vocês aqui. Não sei. E de volta a casa, a Lu. Olá, queria dizer só que não, porque eu não adoro realities, mas estou aqui, né? Olha só. Fui enganada, tá? Não sabia, tratado. Mas enfim, vou falar mal porque é nessa parte. É, tá no sangue o troll, né, Luana? Tá no sangue. Meu Deus. E depois de muitas edições, né? Parece até que o inverno chegou pra ele. O Alexander Soares também tá de volta. Alô, alô. Só isso? Graças a Deus. Só isso, mano. Ai, ai. Mas quem é você? Quem é você? Você está em nome de Deus? Esse é meu. Você tá muito tímido, cara. Mas até o final do programa eu acredito que você vai se soltar. Ou não, né? E de volta à tradição de sacrificar um virgem no reality. Ó, reality, olha só. Sacrificar um virgem no programa. Né, pra ver se a gente consegue trazer sorte. Ai, ai. Direto lá do Pod Pirralho, quem tá aqui é o Darlan. Opa, é um prazer muito grande estar aqui participando do podcast com vocês. Espero que vocês me coloquem no bottom three, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui hoje. Ai, ai, vai depender tudo da escolha dos jurados, né? Ai, ai. Então vamos começar então. Vamos apresentar os concorrentes dessa noite, então. Bem, o primeiro participante, o primeiro lutador, o primeiro, sei lá, defina uma palavra pra gente colocar. O primeiro competidor da noite é simplesmente o reality musical mais antigo dos três, que já tá na sua 12ª temporada, que revelou grandes nomes da música pop, como Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Catherine McPhee, Jennifer Hudson, que é ninguém menos do que American Idol, né? Pra quem não sabe, o American Idol ele é a versão americana do Pop Idol, né? Um reality britânico. E o programa chegou lá nos Estados Unidos em 2002 e rapidamente se tornou um sucesso, um frenesi. Se tornou o programa mais assistido da televisão americana. Teve como sua primeira bancada de jurados Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson, que aliás continua até hoje, né? 11 temporadas depois, o Randy Jackson tá lá. Simon já não está mais. Paula também já não está mais. Já tivemos Ellen DeGeneres. Já tivemos Kara Gilgard, Jennifer Lopez, Steven Tyler. Uma galera bem legal aí estando nessa parte do júri do American Idol. E, como eu já disse, muitos cantores que, vencendo ou não o programa, tiveram sucesso, tiveram destaque. Mas isso é para a gente comentar um pouco mais à frente. Nosso segundo concorrente é o reality que vai chegar na sua quarta temporada, mesmo ele só tendo o quê? 2 anos e meio de existência, que é o The Voice. Esse reality, criado pelo nosso querido Mark Burnett, esse cara é um gênio, né? Tem aí várias franquias, vários realities aí na televisão americana, e ele criou o The Voice, aonde você não olharia o estereótipo da pessoa, você julgaria apenas pela voz. E o programa está chegando à sua quarta temporada, que vai estrear agora em março. E tem na sua bancada de jurados Christina Aguilera, CeeLo Green, Adam Levine e Blake Shelton. Só que agora a Christina e o CeeLo vão ser substituídos pela Shakira e pelo Usher. Então, é um dos realities mais recentes, né, dessa safra, mas que tem feito muito sucesso. E assim, na minha humilde opinião, não revelou nenhum grande artista até agora. Mas a gente deixa isso pra daqui a pouco. E por último, mas não menos importante, nós temos o The X Factor USA. né, o programa que tem a sua versão britânica aí há um bom tempo no ar. É um programa de sucesso, criado pelo querido Simon Cowell, né, que é o jurado também, produtor e dono e host, e faz o que ele quer no programa. Então, esse programa estreou aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, olha, eu tô falando como se eu morasse lá, né? Estreou nos Estados Unidos em 2011, né, com a sua bancada formada pelo L.A. Reid, pelo Simon Cowell, Paula Abdu e a Nicole Scherzinger. E teve alguns problemas de audiência, o seu vencedor, né, da primeira temporada ainda não disse é que veio, mas é isso. Então, vamos começar então? Lutadores apresentados, participantes, então agora é pra valer. Aí eu pergunto pra vocês pra gente começar. Igor, você assiste os três realities, já assistiu, não assiste mais, como é que tá hoje em dia a sua vida com esses realities musicais? Pois é, então vou falar, né? Assisti as três temporadas de The Voice, assisti a primeira de X Factor e até a metade da segunda, e American Idol eu só vi uma temporada, que foi a primeira, com a minha querida Kelly Carlos. Entendi. Você, Darlan, a gente conversou em off, você não acompanha o Idol, né? O American Idol eu assisti umas temporadas espaço. Eu não acompanho o American Idol porque eu não gosto muito do formato do programa. Mas eu vi, eu me recordo, a temporada teve a cara de Hogwarts como jurada e acompanhei os lives da temporada passada, mas muito pelo sonho aqui no Brasil. Então, não faço questão de baixar nem nada. Olha só. E o The Voice eu acompanhei as três temporadas e o X Factor as duas temporadas. E o The Voice pra você é o seu favorito, né? Pelo que a gente percebeu. Dos três, o meu preferido é o The Voice. Olha só. E você, Helene? Você já acompanhou o Idol, largou também por ser muitas temporadas, muitos episódios por temporada? Eu assisto o The X Factor, assisto o The Voice, mas o Idol, eu vi assim, algumas apresentações esporádicas e acompanhar a passada, pra nunca mais na minha vida. Eu achei aquilo muito chato. O formato é muito chato. Eu não gostei. Não pretendo acompanhar mais, não. Olha só. E você, Alex? Como é que é a sua experiência com esse reality? Eu sei que você assiste Keeping Up with Kardashians, né? Então... Eu não sei qual o seu filtro pra realities, né? American Idol eu comecei a acompanhar na 10ª temporada. Aí depois eu vi as temporadas dos vencedores. Ou outros também não venceram, que eu gosto das músicas. E só pra acompanhar mesmo. E antes era muito chato. Olha, mas... Será que só eu? O formato realmente não é interessante. Olha só. Só fica bom nas performances ao vivo. E é isso. Mas assim, eu vou falar pra vocês uma opinião que eu tenho. Eu acho que quando você chega na hora dos lives, os realities eles se tornam todos iguais. Eu não vejo uma diferença muito grande. Exceto, assim, na minha opinião, as performances escalafobéticas do X Factor, que é tudo muito exagerado, tudo muito over. Mas, em geral, pra mim, os três realities, eles têm, quando chega nos lives, é bem, bem parecido. E sim, eu tenho muito preconceito com as Kardashians. Principalmente com Khloe Kardashian ou Dom. Principalmente com essa. Ai, ai. Tirei sua raiva de situação, né? Luan. Toda vez que eu marcava um episódio como visto, ele ia lá nos comentários. Acredito que você vê isso. Ah, porque não tem como, cara. Não tem como. Eu prefiro assistir RuPaul e a Corrida das Loucas do que Keeping Up. Prefiro. Prefiro muito. Luana, você é a trollzinha desse programa. Você só assiste The Voice, né? Cara, não assisto mais. Eu comecei a assistir The Voice na segunda temporada, adorei a segunda temporada. A terceira eu assisti, sei lá, até metade e depois já entrou o saco, porque achei muito longa, foi meio desnecessário alongar tanto a minha temporada. Aí larguei, assisti. Não sou muito fã de reality mesmo. É American Idol. Só que são brasileiros. Acho brasileiros, né? Foi lindo, deixa eu assistir. Mas eu acompanhei a Kelly Clarkson, né? E só nos três times que eu dei dela, assim. E também o Chris Daughtry, que não ganhou, mas eu sou fã da banda dele. E eu acho que ele foi um dos que fez muito sucesso, mesmo não ganhando, né? Eu acho que participou da versão da Kelly, tenho certeza. The X Factor nunca falava na vida, nunca vi nada. Só vi assim. Aí que a Britney tá, né? Enfim. Nunca vi, não sei de nada, e tô aqui pra falar mal, porque, sei lá, eu acho que esse reality show musicais, assim, não sei, é meio propósito, mas sabe, depois, não tem mais graça, não tem, chega, gente, tá bom, não tem mais graça, hoje tem YouTube, entendeu? Se eu falar que tá no YouTube, tá ótimo, chega de reality show, assim. Então, vamos começar falando pelo que parece que vai dar mais polêmica aqui, é o formato dos realities, né? A gente tem aí, vamos no Idol, as audições, depois a gente tem a semana de Hollywood, agora a gente tem a semana de Vegas, e aí a gente tem o Top 24, Top 13, e aí a gente vai para os lives. No The Voice a gente tem as Blind Auditions, os Battle Rounds, depois agora a gente tem a nova fase que não vai ter nessa quarta temporada dos Knockout Rounds. Não vão ter na quarta temporada. Ainda bem, que aquilo foi um tiro no pé, eu acho. É porque eles vão diminuir o tiro de parte nessa temporada. O que eu fiquei muito, né, com muita raiva, porque contaram até as batalhas nessa última temporada. Não vai ter, né, os rounds. Cadê o corte? Os rounds de eliminação não vão ter, porque a temporada é bem mais curta. E aí a gente também depois tem os live shows. No X Factor a gente tem as audições, o Booty Camp, Judges Homes e live shows. Assim, como eu já disse, para mim os lives são muito parecidos. E as audições, cara, as audições do Idol são muito mais divertidas, na minha opinião. Porque eu acho que a edição do Idol, até a gente tem que levar em consideração o fato de 12 temporadas. Assim, eu acho que o formato das edições, das audições do Idol, elas são bem dinâmicas, eles conseguem mesclar pessoas muito boas com pessoas terríveis, então eu acho que isso acaba tornando o programa muito, muito bom. As Blind Auditions do The Voice, em vários momentos elas me cansam. Nessa temporada nós tivemos o quê? Foram 8 programas de Blind Auditions, não foi? E todos eles com uma hora isso. E meia. Eu não sei se... Assim, eu acho... Todos os realities, todos esses que a gente está conversando aqui, acho que eles têm esse grande problema de com o tempo, se tornarem muito cansativos. E, assim, uma coisa que eu achava positiva no The Voice era o fato dele ter menos episódios. E nessa temporada, nessa terceira temporada, acabou tendo muitos episódios alongando... Isso pra mim se tornou cansativo, que é o grande problema do Idol, que temporada passada teve 42 episódios, a maioria deles com uma hora e meia, e se você for ver isso, cara, né, o pessoal que acompanha um montão de reality, você vai ver que isso faz uma falta tremenda na hora de você organizar sua watchlist, porque você tem 2 episódios de um reality na semana, mais 2 do outro, mais 2 do outro, e nessa brincadeira vão quase 3 horas de episódio, eu acho muito cansativo. Mas assim, voltando aos formatos, meu formato favorito é o Idol. Pronto. Tanto as audições, como a semana de Hollywood, que é aquela triagem, e a de Vegas agora, para poder reduzir ainda mais. E depois os top 24, top 12, normal como qualquer outro programa. Na minha opinião, o Idol tem o melhor formato de programa, apesar de ser muito extenso. Aí eu pergunto pro Darlan, vai defender The Voice, claro. qual desses formatos você acha melhor, cara? Então, eu concordo com você que a edição do American Idol, eu acho a edição muito boa. Como você falou, pela experiência que eles têm, 12 anos é muito tempo, eles tiveram tempo para aperfeiçoar. Eu andei vendo no YouTube uns vídeos e eu vi que na primeira temporada eles tinham uma dificuldade de editar alguns momentos do programa. E nas novas a gente vê que eles melhoraram muito. Mas o The Voice, eu gosto mais do formato dele, por quê? Porque eu acho que eles conseguem... Todas as etapas são muito diferentes umas das outras, entendeu? Isso que me atrai ao programa. Os rounds dessa temporada da terceira, que não vai ter na quarta por causa do tempo, contar pra vocês, eu achei interessante, porque não foi a fase do programa que teve a melhor edição. Eles conseguiram mostrar todos os candidatos cantando as suas músicas, você ouvia tudo, se importava com eles e você torcia e tudo em um. Foram 4 programas de 1 hora e meia. O que as batalhas não conseguiam acontecer. Ficaram cortando o bando de batalha. E a própria vencedora, a Cassidy Pope, a batalha dela não foi exibida. Que é ridículo. Se você parar pra pensar, a Cassidy Pope não tem batalha exibida nas fases eliminatórias. E o X-Factor, eu acho que o formato do X-Factor, eu tenho um pouco de antipatia com o X-Factor, confesso. Não sei por quê, porque eu gosto muito do X-Factor britânico, mas com o americano o programa não me pega. Eu já vejo o programa com preconceito, então talvez eu vou falar aqui um pouquinho do formato e vai parecer que eu tô implicando, e é verdade, eu tô implicando mesmo. Eu não consigo simpatizar muito com o programa. Então, dos três, o meu preferido é o The Voice, porque eu acho cada etapa diferente da outra. Então, eu me mantenho interessado. Mas qual o teu problema com o formato do X-Factor? Pode abrir seu coração aqui, tem espaço pra tudo. Não, na verdade, eu tenho problema com o X-Factor, tudo. Eu acho um programa muito megalomaníaco. Eu não, o programa não é sobre, na minha opinião, tá? O programa não é sobre os convidados, é sobre os jurados. Eu não tenho problema com isso. O problema é que eles querem fazer uma coisa como se fosse uma coisa muito importante, como se todos os candidatos fossem muito talentosos, e na verdade eles não são. Se você pegar essa temporada agora, eu vi a temporada até o final, tinha gente ali no top 12, 13, que na minha opinião não merecia estar. Muita gente eliminada que daria banho. Aí eu pego, como eu vejo o Voice e o X-Factor, eu pego os candidatos do The Voice do top 12, todos os The Voice dão um banho do X-Factor, tirando a Carly Rose, talvez a que eu gostava muito, mas no resto dava um banho nos candidatos. Então eu não tinha me interessado, porque eu vi um reality show que tinha candidatos melhores, que o formato me interessava mais. E vinha um outro reality que nada era muito interessante. Uma Britney Spears, que era uma múmia. Só falava, ok, Siri, you good. Sabe? Aí eu falava, tô fazendo isso pra quê? Aí eu peguei a antipatia do programa e decidi não assistir mais. Essa foi a minha última temporada de X Factor. Eu parei de ver. E o American Idol também eu não acompanho, mas essa temporada eu vou ver por causa das brigas, porque eu já vi que teve bastante briga. E eu sou uma pessoa que eu gosto de briga em reality show, então eu vou acompanhar pelo menos essa fase inicial. Mas me incomoda também um pouco no American Idol. Você falou que você gosta muito da primeira fase, que é muito engraçado. Me incomoda porque ele, eu não sei, eu fico com muita vergonha das pessoas, entendeu? No The Voice eu não tenho isso. Porque todo mundo ali é meio profissional, as pessoas vão lá cantar e no American Idol eu fico muito constrangido. Eu me incomodo, tanto que as fases que eu mais gosto, porque são fases do chuvo. Vejo lá a pessoa cantando, aí tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto, eu torço pra um, pra outro. Agora, a primeira etapa, eu não tenho mais paciência pra acompanhar. É, assim, o Idol tem essa coisa do... Da vergonha alheia, mas acaba sendo tudo muito proposital, né? No The Voice, eles fazem a triagem pra levarem cantores profissionais ou uma pessoa que já tem experiência de canto pra poder chegar ali. Tanto que eu acho que chegam para as blinds em torno de 120 participantes, né? E assim, quando eu participei, olha só, vamos lá. Quando eu participei do Ídolos, né? Participei 3 vezes. Bom, na cara de toda a sociedade. Essa experiência, cara. Não Quando eu participei do Ídolos, o que acontece? Tem a primeira audição, que é aquele 250 milhões de pessoas, e aí começa a ter a triagem, tem várias baias com vários jurados, que não são os jurados oficiais, em que eles vão fazendo a limpa, né? Quem tem talento vai passando para as outras fases. Só que ali já começa a triagem daquelas pessoas que são muito ruins ou que são engraçadas e têm um potencial para poder ser piada mais para frente. E aí tem essa triagem e eles separam os muito bons, os bons e os ridículos. E os ridículos eles vão ser encaminhados juntamente com os bons e com os muito bons para quando chegar na parte do hotel, que é com os jurados oficiais, já poder ter ali aquele momento mais engraçado, entendeu? Tá, eu entendo isso, mas eu acho que, assim, pra mim, eu fico muito constrangido, tanto que o foco do programa problema é proporcionar na primeira fase um problema engraçado, divertido, até você simpatizar com os ruins que vão ser eliminados e com os bons que vão passar. Então, você criando um programa mais leve, a pessoa está ali se divertindo, assistindo, entendeu? Não vê o tempo passar, que é uma hora e meia de programa, como você falou. Mas eu, não é o tipo de programa que eu gosto de assistir, entendeu? Eu sou questão de verdade. Eu lembro uma temporada que eu assisti, foi uma menina que foi cantar de biquíni. Aí, na final do American Idol, da temporada, ela foi de novo cantar de biquíni. Aí a Karen Jogari entrou lá no palco de biquíni também pra cantar. Foi. Eu fico muito constrangido com essas coisas. Porque eu não acho engraçado, entendeu? O meu problema é esse, eu não acho engraçado. Foi isso. Por isso que eu não gosto do American Idol, porque as pessoas não me pegam de início. Entendi. Depois eles me pegam. Entendi. Linoca, pra você, quem tem o melhor formato? Pra você crucificada aqui, entendeu? Mas, pra mim, o melhor é o Dex Fato. Boom. É... Bota boom nisso. É o que eu mais gosto. E, assim, mas falando um pouquinho no formato de cada um, acho que o que o Darlan falou é bem interessante e serve pra mim. Essa coisa do que o Idol tem, de fazer as pessoas ridículas de ir lá pra frente. Que me incomoda de um jeito que eu não acho engraçado. Eu sempre, quando eu assistia American Idol, eu pulava. Quando tinha essas coisas, eu pulava, que eu não gosto. E uma das maiores críticas que eu tenho à tua primeira temporada é justamente isso. Eles colocavam um pessoal bem ridículo nas audições e eles esqueciam das pessoas boas. Então tinha mais coisa ridícula do que gente boa cantando, que era o que realmente interessava. Na segunda, eles melhoraram muito a edição quanto a isso. Não é fato. Melhorou muito, porque eles começaram a passar realmente o que interessava, que eram as pessoas que cantavam. Tudo bem, o Dex Fato tem defeitos e continua, não vou dizer que não continua. Teve uma parte da, eu acho que foi entre a Casa dos Jurados e os lives, pra falar a verdade. No começo realmente estava muito chato, nada acontecia, mas deu uma melhorada e eu, no geral, gostei muito da temporada. Não gosto da American Idol por esse motivo que eu falei. Também é tudo muito longo. É muita gente, é muito episódio falando da mesma coisa. Eles não sabem quando parar. 42 episódios na temporada passada, eu fiquei louca. Eu fiquei tão desesperada que eu quase não vi a final. Tem muita coisa, não gostei. E o The Voice? Eu acho que realmente o The Voice ele tem o melhor. Não gosto do formato do The Voice. O que eu gosto do The Voice são as blinds. Pra mim são as. A melhor parte do programa, e porque eu disse que a outra etapa, que eu esqueci o nome. Qual o nome da etapa que veio depois da Blind? As batalhas. Battle Rounds. Isso. Por que eu não gostei? Porque eles deram muita atenção para essa etapa e acabaram cortando as Blinds. Então eu acho que. E ainda mais alongou o programa. O The Voice ficou enorme. Chegou uma hora que eu não aguentava mais assistir, era a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E pra cortar as belas, pra mim, sabe, eu fiquei muito chateada, porque é a coisa que eu mais gosto. E tem muita gente boa, de fato. E você acaba torcendo pra uma pessoa muito boa, como foi a Amanda Brown, e ela saiu, eu fiquei desesperada que ela saiu. E primeira temporada eu não gostei de quem ganhou, a segunda temporada do mesmo jeito, a terceira também. Não gostei de quem ter ganhado. Então, assim, eu gosto mais do Dex Fato. É um programa que eu acho que eles têm a medida certa, acaba na hora certa, tem o número de episódios certos, nada mais que aquilo. O The Voice eu fiquei mais chateado por ter sido mais longo e nunca é quem eu gosto que ganha. Bem-vindo ao meu mundo. Eu acho, olha, eu sempre espero o pior do The Voice, porque nunca é a pessoa que você torce, é aquela pessoa que você diz, não, gente, pelo amor de Deus, ganhou? E o American Idol, eu não gosto do formato, eu não gosto de praticamente nada naquele programa. Meu Deus do céu! Quanto ódio nesse coração peludo, Aline. Não, porque tem muitos episódios, gente. Pelo amor de Deus. Ai, não. O American Idol é engraçado, que eu também não gosto, mas eu gosto dos vencedores. Por exemplo, Felipe, eu não assisti o programa. Mas eu adoro CDT, é muito bom. Entendeu? Eu acho que o American Idol, ele apesar de ser o programa que eu menos gosto, é o que mais aquele vencedor ele tem potencial. Você sempre vê ele por aí. Sim. E também o programa, e para aí também o programa já tem 12 temporadas, então não tem como. De musical, gostando ou não, ele é top dos tops em vencedor, que é quem a gente vê gravando por aí. Mas o programa em si eu não gosto. Mas realmente, da mão falou, o Phil Phillips é ótimo. Eu sempre acompanho as coisas que ele faz. É muito bom mesmo. Você, Igor, para você, quem tem o melhor formato? O melhor formato para mim, eu vou ter que concordar contigo, Eduardo, é o Idol. Ah, obrigado. Porque, assim, eu realmente não gosto das fases do X-Factor, principalmente porque é aquilo, né, gente? O bootcamp do X-Factor foi uma cópia descarada do Battle Round do The Voice, né? Não sei quem se lembra, mas eles fizeram, assim, tipo, às pressas, um dueto, que não era assim na primeira temporada, eram grupos, grupos cantavam, um grupo ia, outro não ia. Parecido com o Idol. Então, daí eles colocaram essas coisas horríveis que foram as bootcamps do X Factor nessa temporada. Eu também, eu vou dizer que eu odeio as blind auditions do The Voice, porque elas estão muito cansativas. Assisto uma coisa aqui lá, depois eu quero pular tudo, porque fica repetitivo. Eu também vou dizer uma coisa para esse povo que gosta de dizer que a série, que o The Voice é só na voz. Mas não se esqueçam que na pré-seleção, antes de eles chegarem lá, já fazem uma notinha lá de 1 a 10 para ver quem é que vai ter destaque e quem é que não vai ter, entendeu? Então vocês não podem dizer, ah, eles só vão selecionar aqueles que são bonitos. Não, porque não é assim. Bela Amaro tá aí no X Factor para provar, né? Gente feia entra. Então, o Idol, acho que mesmo com muitas temporadas, eu gosto mais desse, por ser mais original, do que o X-Factor com o Struggle at Home, que eu sinceramente acho que lá aquelas casas alugadas, porque não é dele, Brasil, não É sei dele. o que é. Eu também É tenho a mesma importante impressão. frisar isso aí que não é deles. Não tem Tá. como não. E os Battle Arts eu tenho que concordar com a Aline, eu também não gosto muito. Embora, Então você achava o desculpa, o melhor. Brasil The Voice é meu reality show favorito e eu não gosto do esqueminha que muitas vezes ele faz. Então eu vou ficar claro, ponto para American Idol. Então vocês acham melhor que era botar a fase então em vez de Judges Home, Ranch's Homes? É, uma boa, né? Igor falou, eu gosto do X Factor, mas Igor falou um ponto porque o X Factor copiou do. Não só o que falou, Igor, mas não sei se vocês perceberam o fato de usarem temas semanais. Sim. Bem. Eles não usavam. Aí quando eu vi, copiaram do Wild, claramente aí. Mas ainda assim eu gosto do X Factor. Mas é aquele negócio, né? Na TV nada se cria, tudo se copia, né? Então, deu Exatamente. certo porque não fazia. Você, Luana, qual o melhor formato? Eu tenho que dizer, tipo, eu só vi o The Voice e o American Idol, o que eu posso falar é que eu vi nada brasileiro, assim, né? The Voice, o que me incomoda na versão americana é que na partida de Blind, eles apresentam os cantores, eles perdem muito tempo falando com a pessoa antes da pessoa cantar. Eu pulava essa parte. Em todos os episódios que eu via, eu pulava direto pra música, porque isso já é um episódio enorme, muito cansativo. Eu falei que toda metade da vida tem candidato numa episódio só, numa só. Isso é outro, as outras versões, tipo a versão do Brasil, né, a brasileira, e a versão da Inglaterra, conseguiram fazer isso mais rápido. Não sou isso que eu reclamo. Conseguiram deixar isso mais rápido. Então, assim, se você só vê a versão americana, você vai achar muito cansativa, mas as outras versões são mais simples e são melhores, eu acho, porque não perde tanto tempo assim. A versão da inglesa não perde tempo e a versão brasileira mais ainda. Que são, eu acho que nessa parte eles são melhores. Apesar de que os jurados da versão americana são melhores, tem mais química. Cara, realmente, nunca ganhou ninguém que eu quis que ganhasse na, no The Voice. Tanto a americana quanto no, na versão inglesa que eu assisti, primeira temporada. No Brasil, eu já sabia que aquela Ellen é, gente, ia ganhar, então. É, American Idol, eles realmente conseguem entregar artistas que ficam, né? Que as pessoas acompanham depois. E, mas quanto ao formato, o formato que a gente conhece, então eu vou botar no The Voice. Apesar de que a versão americana, para mim, é, atrapalha um pouco, porque é muito, muito extenso, assim, eles sugam tanto da audiência, né? Porque da audiência, então vamos subir, vamos deixar a temporada maior e isso me irrita e só por isso mesmo, mas como eu só vejo The Voice também, então eu voto pro The Voice. Beleza, então. Você, Alexander, vota em quem? The Voice, claro. É, por quê? Por O que que Deus, Eduardo. o The Voice deu melhor formato? Então, o The Voice me pegou só na terceira temporada, porque eu estava até disposto a largar nessa terceira temporada, porque o resultado da segunda temporada foi o fim. O Germaine foi o fim. Eu estava disposto a largar o The Voice, só que aí quando eu soube que a Cássia de Pop ia entrar, porque eu acompanho a banda dela, Raimundo, há anos, aí eu voltei a assistir. Só isso? Simples assim? Não, só no The Voice, só. Nossa. É, aí eu não ia. Idol, não sei se você viu a última temporada, Ivan. Assisto todas as temporadas do Idol, cara. Se você percebeu, metade do top 13 não teve audição exibida. Por causa, provavelmente, de alguém que não tinha talento. Só pra exibir, pra fazer você rir. Mas isso vale, cara, porque pelo menos eu sei que eu não vou perder 80 minutos com só gente muito boa. Eu gosto de me divertir. Eu acho que essa função do reality não é só te mostrar a realidade. Ele tem que te entreter. Se você quiser ver a realidade, você não precisa ligar no reality. Eu acho isso. Entendeu? Igual eu acho as audições do Idol muito melhores do que as historinhas muito tristes do The Voice. Porque todo mundo no The Voice tem alguma história triste. Todo mundo tem alguma barra. Um que foi exilado do país, o outro porque perdeu a mãe, outro porque teve câncer, outro porque o furacão passou e levou a casa. Cara, não Todo mundo dá o sofreu choro. com aquela. Ah, nessa temporada do Idol teve um que É, o no Idol Gago, totalmente teve o isso. Gago, teve um que perdeu a perna, Não, teve cara, outro mas com na temporada. câncer. Mas os participantes do The Voice, todos os participantes do The Voice que tinham algum destaque, eles tinham uma bendita de uma história triste. Todos eles, todos. Nossa, É é pré-requisito, acontece. gente. É pré-requisito. Pois é. É engraçado que parece que para você começar bem, você tem que sofrer muito na vida antes pra você ser um motor, porque é isso que parece no The Voice, entendeu? Mas, Eduardo, Tem o aquela pessoal pode falar história, a bastante. pessoa arrasa, canta bem, aí tem aquela história triste, tipo, fulano morreu ontem, minha mãe morreu ontem, mas eu tô aqui hoje porque é meu Isso sonho. aí, desse jeito. Exato. Cara, isso me irritava tanto, eu pulava, tipo, pulava mesmo. Mas fala, Alex, defende seu ponto. Calma aí que eu esqueci o que falar. Ah, mas eu tenho uma coisa para falar aqui. Eu não tenho o que Eu dizer. também tenho. Fala aí, Igor. Que eu queria falar, que era sobre assim, que é humor nas audições. O humor é muito bom nas audições, eu acho que é isso, na American Idol é muito legal. Só que tem outras coisas que simplesmente exagera, tipo o X Factor na primeira temporada, em que teve aquele cara no palco, em que Paula Foi Abdul, horrível. quer dizer, Nicole ou Paula, não lembro quem, saiu e É começou a chorar. Eu não sei se vocês lembram disso, mas aquilo lá era azul. exagero, gente. A edição É não tinha que passar aquilo. azul. Eu acho que o humor é válido, mas no American Idol e no X Factor, às vezes, beira, como ela falou, ao ridículo algumas vezes e até a baixaria. E no The Voice, também é engraçado, mas o engraçado é a dinâmica dos jurados. Então você ri, você se diverte com a brincadeira deles, um zoando o outro. E para mim, pelo menos, eu acho muito leve assistir o programa nesses momentos de Blind Audition, porque eu me divirto com os jurados. Eles se zoam e às vezes eles comentam sobre o candidato de costas, para ver você. Eu acho muito mais divertido assistir do que ver o cara nu no palco, ou então a temporada do Factor, o cara lá chegou cantando horrível. Aí a Demi Lovato foi falar uma parada, ele falou assim, ah, usa autotune. Cara, isso foi genial, isso foi genial. Ah, eu não vou mostrar a parada, né, enfim. Era só o convite, né, mas... Querendo ou não, o perfil das pessoas que vão pro The Voice é muito diferente. Eles têm um direcionamento completamente diferente, muitos deles já têm banda, já têm como a Cassie, que vocês falaram. Mas... pois é, diferente do X-Factor e do Idol, não tem pra correr. E foi uma das coisas que eu até elogiei muito no X-Factor nessa temporada, que temporada passada, primeira, né, no caso, teve muita baixaria. Esse cara nu foi uma coisa que eu... Foi um lanche, fui eu, porque eu acho que não precisava daquilo, uma coisa completamente desnecessária. E eles melhoraram muito na edição dessa segunda temporada. Não tinha, logicamente, que tinha uma coisa que eu falei. Mas melhorou muito a edição quanto a isso. Eles prezaram mais por pessoas realmente que cantam e que realmente foram lá pra frente, pra vir top 10, 9, 8. Eles prezaram muito por isso. Entendi. Então, Alex, você lembrou esse seu ponto que você queria defender do The Voice? Sim, então. Quando alguém com uma história triste chega no The Voice, os jurados não sabem. A mostra pra gente que tá assistindo, mas os jurados não sabem. No Idol ou no X Factor, quando o participante já chega, o jurado até já sabe a vida toda da pessoa. Sim. Então não vai influenciar em nada depois. Não, mas influencia o público, porque o público que escolhe. Então pode influenciar na Blind Audition, mas no final quem escolhe o ganhador é o público. Tipo, os dois ganhadores de The Voice nas últimas duas temporadas já tinha uma história antes. A que ganhou, não sei o nome dela, mas da terceira temporada, ela tinha uma banda, a Cat, fez sucesso, cantou com outras bandas famosas, e o carinha que ganhou a segunda temporada, que eu também não sei mais o nome dele, era backing vocal da Alicia Keys, entendeu? Ele apareceu lá pra falar pelo cara. Então, assim, isso influencia, de qualquer forma, isso influencia. Quem votou pra ele foram os fãs da Alicia Keys, assim como quem votou pra ela foram os fãs que ela já tinha, entendeu? Então, se você, ainda mais aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, se você contar uma história triste, cara, se você contar uma história triste, você ganha qualquer coisa. É só você fazer de vítima. Então, pode até se jurar com muita diferença, mas... Pro público que vota, faz toda a diferença, porque as pessoas têm pena. Exatamente. Ah, o Flaninho canta bem, mas tem a história triste, então tô com pena. O Flaninho tem que ganhar. E isso é em qualquer reality show, gente. Eu vou defender aqui o ponto que o Alexander ele levantou, que o pessoal, quando vai pro Idol e pro X Factor, já sabem a vida inteira. Claro, porque eles estão com a ficha lá, com o papel, com o nome dos candidatos. Mas isso não quer dizer que no momento em que está rolando a Blind Audition, o diretor do programa não pode passar no ponto o que está acontecendo para os jurados do The Voice. Beijos, Tom e Luca, né, gente? Quem não se lembra. Entendeu? Mas olha só, dá para saber, porque, tipo assim, já aconteceu aquela história e os jurados meio que meteram uma pergunta no The Voice, que acaba levando o pessoal a contar aquela história triste. Então, assim, mesmo que eles não saibam, às vezes a pessoa, até o candidato mesmo fala a história, tipo, minha mãe morreu ontem. Do nada, enquanto tá falando com os jurados, quando eles viram a cadeira. Uhum. E isso também influencia depois, entendeu? Os jurados, porque os jurados também escolhem, né? Então, influencia depois na Battle e tal. Então, assim, de qualquer forma, a história influencia no reality show. Isso aí é regra, não é exceção. E eu não sei. Eu gosto do The Voice, mas a versão americana, pelo fato dela ser muito longa, dela alongar muito o episódio, ter 50 episódios na temporada, né? Vamos dizer assim. Tipo, irrita, porque cansa, reality show me cansa demais. Eu fico entediada. Eu ultimamente não consigo assistir um filme, porque eu fico entediada, tem que ser muito bom pra me assistir. Eu fico entediada, porque eu tô acostumada a assistir série de 40 minutos, 20 minutos, que, sabe, não vai tomar tanto meu tempo assim. Agora eu assisto um reality de 1 hora e meia, sabe? Tem que ser muito bom. E às vezes The Voice irrita, porque enrola muito. Isso aí. Aquele Carson, cara, ele é saco, ele é tipo Bial, assim, né? Tipo Enche muito Bial. saco. Ai, Então, não dá, assim. É muito longo, isso me irrita. então, melhor formato venceu The Voice, né? The Voice venceu por Mas pouco. quanto a Foram três The Voice. votos para The Voice, um para The X Factor e dois para Idol. Venceu The Voice. Mas agora eu vou fazer assim a categoria que eu sei que o Idol vai levar fácil, que é o host, né? Quem tem o melhor host? Temos aí Ryan Seacrest por American Idol, Ah. temos Gente, Carson Daly, fácil votar assim. Aí é apelação. temos Carson Claro. Daly por The Voice e temos Khloe Kardashian Odom e Mario Lopes, e eu vou até colocar o Steve Jones na balança também, para ver se Vou ajuda. votar na Khloe Kardashian por fidelidade aos Kardashian, família Kardashian, comida. Mas a Chloe me surpreendeu. Eu pensei que ela ia ser horrível. Não, Ela tem que você pensou que ela ia ser ficar na terrível, mas linha. só foi ruim, né? Você pensou que ela ia ser péssima, mas só foi ruim, né? Mas o Carson é horrível. Meu Deus. Demito ele. O Carson já é horrível. Mas a mulher Quem que da versão substitui ele também nessa inglesa temporada? é pior. Porque ela tem aquela voz daquela mulher Cristina Milian? Não, da versão Eu assisti o. inglesa, a loura. Ah, beleza, tá. Não, Mário ela tem foi a voz bem. daquela mulher que vem de Top Term, eu não sei. Araci. Do sol. Parece mesmo, é verdade. Aquela voz é de rita, porque ela é O muito chata. Mário foi Tá bem, doido, Eduardo. né? Saco. Não, o Mário foi bem, pô, até porque o Mário tem experiência de apresentar programas, né? Não é a primeira vez. Agora a menina lá, a Kardashian, foi a primeira vez dela e não foi bom, cara. Ah, mas gente, vamos Não ser é tão boa a Eu não primeira tenho vez. nada contra, A menina eu não tenho nada contra, foi pra lá eu não tenho nada contra a duas Kardashian. semanas. É que o negócio é como o Igor ia levantar. Tipo, 2 semanas antes de começar os lives, ó, vai ser a Kardashian lá e o menino Mário Lopes que vão apresentar ao vivo. Minha filha, é o que é isso, né? Aí foram jogaram a mulher lá. Pouco, né? E tipo, ela não tem experiência de apresentação. Ela tem experiência em uma garota, Ela ela tem experiência em uma mulher fútil, dá para todo mundo e para tem filho. Mas ela tem. Olha só, ela não tem experiência, mas ela tem bunda. Bunda da audiência, Não, mas a sabe? bunda da audiência no Brasil, nos Estados Unidos, é bem assim, não. Ah, dá sim, senão ela não tava aí. Ó, Tipo, eu ela. voto, ó. A bunda dela foi pela fama, assim como o Jennifer Lopes. A bunda dela também deu fama pra ela. Eu morro de inveja. Queria ter aquelas bundas, mas enfim. Se for assim, eu Tô vou ganhar. deslindada, sem inveja. Ai, ai. Então eu vou fazer meu, vou dar meu voto aqui logo. Ih, não tem. Tá com muita raiva no coração pela Kardashian, Não cara. tenho, Ela não tem cara. nada, cara. Eu não tenho culpa se Simon Cowell faz mais escolhas para hostear o programa dele. Ele faz mais escolhas. Primeiro escolheu aquela porta do Steve Jones e agora foi a dupla Kardashian Lopes. O Lopes Não, foi mas menos pior. Ele só não sabe segurar o microfone, mas ele foi menos pior que ela. eu tô sentindo que tem uma coisa aí maior aí contra o Kardashian, assim. Eu tô Tem um sentindo esse recalque rancor, ali. assim, uma coisa assim no coração. Será que é trauma, Tadinha. Brasil? Fala aí. Eu. Não, gente. Temos que chamar o Ratinho pra fazer teste de DNA, né? Vai que ele, aquela irmã do Eduardo tem uma. Tadinha. É, assim. Tá se sentindo deixado de lado, assim. É uma coisa maior do que o A verdade é que o Eduardo é um Kardashian que foi esquecido. E aí ele tem esse recalque aí da família Kardashian. Confessa pra gente, vai, Eduardo. Pode confessar. Pensou? Sou um Kardashian, já participei do Idol. Para, né? Ah, é. Muita. Não passou, aí ficou com rancor na área ainda. É por isso? Deve ser, cara. Deve ser essa barra toda. Ah, é. É porque você tá com inveja do Kanye West. Desculpa. Então vamos lá, então. Assim, eu vou dar meu voto logo, não preciso nem falar. É o Ryan Seacrest, né? Que, cara, ele é a personificação do host. Não é à toa que no Emmy Teve lá, agora eu não vou lembrar o nome do cara lá, que é o maior apresentador dos Estados Unidos, e ele disse que o Ryan Seacrest é o grande nome da apresentação no norte-americana. Eu não tenho como, cara. O Ryan Achei que ele estava sendo irônico. Não, não tava sendo irônico. Ele não tava sendo irônico, tá? Não tava. Eduardo, que tem revoltado. Ah, então, meu voto é pro Ryan Seacrest. Igor. Também vai pro Ryan. Porque assim, né? Se você olhar os outros, não tá no Brasil. Temos o cara sem emoções da primeira temporada do X Factor, que deixou a garota chorando na frente dele, que ela chutou. Temos também Chloe, que, tipo assim, toda vez que ela falava, só saía merda. O outro lá que não conseguia fazer aquilo sozinho. E temos o Carson, né, gente? Que é tipo uma panela de chuchu, tão importante quanto. Então vai no Ryan também, porque não é só no Idol que ele faz muito bem. Em todos os red carpets está lá ele entrevistando os famosos. E também faz aquilo lá com muita elegância, muito bem. Então vai no Ryan. E assim, não pode deixar de ressaltar que o Carson dele melhorou bastante. Ele começou terrível, mas ele deu uma melhorada bacana. Continua abaixo da coluna. Fala sério, cara, fala sério! Não, não, Não, não, gente, não. não. Não, não. Talvez só o Thiago Leifert, né, gente? Mas. Não, o Thiago Leifert é melhor que a Khloe Kardashian, cara. Não, para. Não. Não. Fala sério, cara. Não. Temos The Voice, meu Deus. O Marcos Não. Mion é melhor que a Khloe Kardashian. Ah, Marcos Mion é maneiro. Ah, O gente. Brito Júnior. Não, tô apelando, já. Tô apelando. Bial é melhor que todo mundo. Cara, o Bial é um excelente host, cara. O Bial é um excelente host. Não, vou fazer a campanha Galvão no The Voice. Cruz credo. Já que você tá falando aí, você tá toda engraçadona hoje, seu voto vai pra quem, Lu? Cara, eu acho que. Eu não sei porque eu não vi os outros. Então, como o Carlton é melhor que a mulher do Derme, né? Então, assim, ele tá sendo muito eliminado por vocês. Então, vou voltar a ver. Esse é um voto. Ai, meu Eu gosto de Deus. muita pena, assim. Ai, ai. Porque eu não gosto dele também, não. Mas como eu não sei, eu queria votar na Chloe, mas você. Vota na Chloe. Pode votar, não tem problema nenhum. Então tá, então eu vou votar na Chloe, então. Então, só que aí ganha o casal, né? Chloe e Mário Lopes. Tá bom, tá ótimo. Line! Ah, eu acho que é indiscutível o Ryan Seacrest, né? Porque não tem condição. Claro que é ele. É tanto que ele é tratado praticamente como se fosse da bancada do Idol. Exatamente. Nenhum dos outros consegue isso. Ele é muito. Não sei, aquele homem nasceu pra isso. Não tem condição. Eu acho que, assim, Acho que é ele. ele tem mais peso no, na bancada do Idol do que o Randy Jackson. Verdade, ele é muito natural no que ele faz. Ele vai lá na bancada, volta, dá pitaco e todo mundo ama ele. Isso, ele é muito Uma carismático. coisa. Ele é muito. Mas assim, eu quero deixar a minha menção honrosa ao pobre Mário Lopes, por favor. Coitado, ele foi bem. E o do The Voice eu não vou nem, pelo amor de Deus, eu não vou nem considerar ele. Por quê? Chuchu total, pelo amor de Deus. Ai, Muito ai. ruim. Darlan. Então, eu vou votar óbvio o Ryan Seacrest, porque não tem como, é o melhor, sem dúvidas. Mas eu não acho o calção dele esse lixo todo. Acho que ele melhorou muito. Eu vi as três temporadas, e na primeira temporada ele era sofrível. Nessa ele consegue até fazer piada, zoar, consegue interagir mais com o jurado. Eu lembro agora na final, a Kelly Clarkson foi, ele fez uma piadinha com ela e tal. Ele não me incomoda. Eu assisto o programa Nada a de boa ver com essa ele. piada que ele fez com a Kelly. Vocês viram a piada? Vi do Kelly Clarkson. Exatamente. Nada a ver. Eu ri, eu confesso. Eu tive vontade de fechar o stream quando ele falou isso. Eu ri. Eu ri, eu confesso. Eu sou ridículo a esse ponto de rir dessas coisas. Ele ri disso e não ri das adições do American Idol. Peraí, eu não vi. Vai Que entender. piada americano me foi essa? constrange. O Carlson ainda não consegue me constranger no nível do American Idol. Ah, ele me constrange às vezes. Quando fica Porque ele aquele amoroso ele, o Adam e o outro lá, que eu esqueci o nome. problema do Carlson dele, ele é muito neutro. O diferente do Ryan Seacrest, o Ryan Seacrest ele é uma instituição do American Idol. Quando começa o programa, sabe que ele vai zoar com o jurado, interagir com os participantes, que qualquer coisa que você mandar para ele, ele tem um jogo de cintura muito bom, cara, é foda. O Carlson não, ele fica engessado, né, dele aí, fazendo o que ele tem que fazer. E não me incomoda, ele não tenta criar situações que ele possa se envolver, se prejudicar, entendeu? Ele fica na dele, fazendo, apresentando, Welcome back to Blind Audition, Welcome back to Battleground, Welcome back to Live Que é Show. muito chato, né? Fala isso Ele no fala programa. uma coisa Ele toda é hora. Ele mais me ofende, quando o Carlson mais me ofende, quando ele tenta fazer a cara de suspense de que ele não funciona. Aquilo me ofende, aquilo me ofende de um jeito. Eu Ai, acho muito pelo amor ridículo. de Deus, Sabe o que eu acho para. ridículo? É quando ele vai fazer a propaganda do carro, aí ele entra no carro, aí fala Ai, assim, meu ah, Deus. aí foca assim, nisso, não sei o quê. Aí ele dirigindo para Não, encontrar todas as a pessoa. propagandas do carro são péssimas, para. Eu acho Tirando muito ridículo. a promo que eles fizeram para a quarta temporada, que também, né, foi uma propaganda querendo do carro. Gente, todas as propagandas são ridículas. É muito Por favor. ridículo. Ai, ai. Por favor. Alexander. Tipo, Blake Shelton. Não, fala do Blake, fala do Blake dela, pode falar. Não, tipo, o Blake Shelton fala uma mensagem pra sua esposa. Aí ele vai no carro, aí clica no botãozinho e fala. Super Ah, não sei o natural. quê. Tipo, só que não, né? Olhando pra câmera assim. Ah, amor, eu tô tentando falar. Aí, tipo, aí mostra assim o carro. Eu não sei o quê. Eu falei, ah, Não, é para, né, cara? Kia. Até Porque porque tinha que acho que botar ele na ia promo dirigir também. uma Kia, né? Desnecessária total, mas enfim, Não tinha nem que vamos lá. botar ele na promo, gente. Ai, ai. Quem se importa com ele? Ninguém se importa. Ele Ah, é, apareceu no pelo amor carro de Deus. do. Ai, não, pelo amor de Deus. Não, mas olha só. Ninguém. Ele não vai dirigir um Kia, um carro um Kia. Ninguém dirige um Kia. Tipo, é muito ridículo, sabe? Esse homem do The Voice, meu Mas Deus. ele é ridículo. Mas ele é fazendeiro. Ele dirige um, sei lá. Uma caminhonete Não. OS10. É porque, gente, ele Não não tem Kia. jogo de cintura nenhum, aquele homem. Não tem. Não, Coitado. ele é muito robô. Muito O Britney. Blake, eu acho ele. Não, eu acho ele engraçadinho. Mas ele, tipo, eu acho ele se sente muito desconfortável às vezes. Ele parece desconfortável quando ele tá cantando. Eu não sei porque ele é muito grande. É porque ele tem aquele jeito. Olha só, ele é Aquele jeito muito country. grande. Aquele jeito country dele. Aí ele fica assim. A Ele performance parece dele com. desconfortável, é estranho. A performance dele com o Terry na final. O Terry pulando, jogando o microfone pro lado, quase dançarina, e ele igual uma múmia. Mas é porque o Blake, ele é um canto, mas o Blake é um Mexendo canto. as mãos. Ele canta muito, mas ele parece muito desconfortável no palco, assim. Mas, Ele não cara. sabe o que fazer, é muito estranho. É porque ele é um boneco de outro país. Eu me Estão desse sinto jeito. desconfortável com o Blake Shelton. Ele Eu é muito alto. Quando ele tá zoando com o Adam, eu acho ele muito engraçado. Ele é muito engraçado, cara. Ele é o Eu melhor gosto. advogado. Ele e o Quando ele fica Blake com o são os dedinho assim, melhores, ó. cara. Ele fica com o dedinho apontando pra ele assim, ó. Quem você vai escolher? Ele fica só com o dedinho assim, E eu não acho ele forçado, ó. sabe? Ah, ele é o melhor do É, Vocês estão atrapalhando o negócio todo. Vocês estão falando muito. Vocês já entraram no ramo da bancada dos jurados. É daqui a pouco isso. moral aí, vai. Tá? Deixa o Alexander votar logo na Khloe Kardashian no Dom, pra gente poder seguir em diante. Vai, Alex, vai votar em Eu quem? queria dar um votinho pro Mário, mas isso significa não voto pra Chloe também? Exatamente. Então vai pro Ryan mesmo. Ah, tá. Então temos o vencedor mais óbvio de tudo, né? Ryan Seacrest e American Idol. Agora sim nós vamos falar sobre os jurados dos três realities. Assim, a gente tem muitos jurados, então o que eu vou fazer? A gente vai falar os jurados de cada reality. E aí depois vocês podem falar assim o que vocês mais gostam, mesmo assim. Vamos botar assim, vocês podem listar três jurados que vocês mais gostam, pode ser um de cada, no final a gente vota qual quem tem a melhor bancada, beleza? Tá. Então vamos lá então. Então vamos lá então. American Idol, a gente já teve Simon Cowell, Paula Abdul, a gente ainda tem Randy Jackson, já teve Cara Diuguardi, Ellen DeGeneres, Steven Tyler, Jennifer Lopez no corpo de jurados do Idol. The Voice, Aguilera, Adam Levine, CeeLo Green, Blake Shelton, Shakira, Usher, esses dois ainda não vimos, né? não sabemos o que virá. E no X Factor, LA Reid, o jurado mais insuportável de todos os realities. É, Paula Abdul, Simon Cowell, Brittany Nade e querida Nicole Scherzinger e, claro, Demi Lovato, que não pode esquecer, senão no momento senão as pessoas vão fazer bonecos de voodoo, que a gente não falou de Demi Lovato. Ah, yeah, eu vou falar aqui rapidinho, então, meus principais. Simon Cowell, óbvio, eu amo esse homem, né, mesmo... Até porque ele tem umas tiradas, assim, excelentes, ele consegue dar bons conselhos e consegue escrotizar com o candidato ao mesmo tempo. Mas quem que eu curto muito? Blake Shelton, o dedinho de Blake Shelton é... Era inacreditavelmente engraçado. Quando ele fez na temporada que ele levou o CMA dele pra mostrar, cara, aquilo foi muito bom. A interação dele com o Adam, eu digo que barra a interação da Aguilera com o Adam em vários momentos. A interação dele é muito melhor com o Adam. Ele é o melhor jurado ali do The Voice, mais engraçado. No The X Factor, não, prefiro não comentar. E sinto muita falta de Paula Abdul e seus comentários, né? Que as pessoas são muito cheias de luz e coisas do tipo. Cara, eu achava isso excelente. Ela parecia que tava drogada. Não, pô, a mulher que se presta a apanhar um candidato, essa mulher tem muito crédito. Essa mulher é sensacional. E bêbada pra poder avaliar as pessoas. É. Essa mulher é maravilhosa. No American Idol, ela dormia, pra quem não se lembra. Por isso que eu tô fazendo a campanha, volta a Paula pro X Factor, porque vai ser lindo, lindo, lindo, lindo. Mas, pra mim, sem sombra de dúvida, a melhor bancada de jurados é a do American Idol, lógico. E aí eu já passo pro Darlan. Darlan, você faz as suas considerações sobre os jurados e depois você dá seu voto na melhor bancada. Tá. Então, eu gostava muito do Simon Cowell quando vi as duas temporadas de American Idol que eu assisti, mas no X Factor eu não gosto dele. Acho que ele se acha muito, não tem paciência. Mas eu gostava dele no American Idol. Gosto bastante da bancada do The Voice, mas o meu preferido também é o Blake, porque eu acho que ele é engraçado, ele consegue dar dicas bacanas. E uma coisa que eu gosto dele também é que ele consegue entender o que o candidato precisa sem ser pedante. Porque tem jurado que é muito pedante. Tipo, sabe, eu sou muito bom. Tipo a Cristina Aguilera, que eu acho ela meio pedante. Ela sabe do que ela tá falando, mas eu acho que ela se acha muito. Sim. E com o Blake Shelton eu não tenho essa sensação. Ele sabe muito, mas ele se coloca no mesmo patamar do candidato, entendeu? Isso eu acho bacana. E do X Factor, eu não consigo passar em ninguém. Mas eu acho que... Deixa eu ver. Não dá, não tem ninguém. No X Factor eu não consigo gostar de nenhum dos caras. O Lele Reed é insuportável. Ele, cara, não sei o que ele tá fazendo ali. Talvez o Demi Lovato, eu acho até que ela era uma boa, não mentora, mas jurada. Acho que ela dava umas dicas, assim, legais, julgando as pessoas. Mas a mentora era horrível, já que o time dela tudo foi eliminado rápido, né? Boa parte dos livros dessa temporada da X-Factor foi por causa dela. É, mas eu não acho que ela era uma jurada ruim. Eu acho que era uma mentora ruim. Não, jurada, o que aconteceu, assim, no meu ponto de vista, a grande jogada da Fox era colocar a Britney e o Simon pra ver se tinha algum contraste. Como a Britney foi aquela boneca de cera a temporada inteira, os melhores momentos de interação dos jurados foi a Demi e o Simon. Concordo. As piadinhas dos dois, eu achava muito bacana, eu não me incomodava não. Aliás, foi depois de um tempo foi chato. Ah, não acho, até porque não era toda semana. Era de vez em quando. Sim, era assim. Uma vez no top 4. No top 4. Só a Demi não tinha um act. Aí foram três, aí depois faltava só um do Simon, que ele tinha dois. Ele agora o meu segundo act, já que a Demi não tem nenhum. Aí ela ficou com um. Não, Brasil, deixa eu, por favor, aqui, pra quem já ouviu o Logado Cast, sabe que a gente faz essas inserções com o que a gente tá assistindo. Nesse momento eu tô assistindo aqui na Rede TV. Cultura, Brasil, cultura. Brasil, tem umas biscates de biquíni, tem umas biscates de biquíni com um número, tipo, as biscates estão falando no telefone. As biscates estão no telefone. Tem umas biscates como se fosse tipo um telesexo ao vivo, cara. Cara, é muito escroto. Tem, tipo, a mulher tinha uma mulher muito gorda que tava passando agora há pouco. Ah, Brasil, por que que as pessoas colocam isso na televisão? Deus do céu, o que, que é isso? Você, uma pessoa, sabe, quase pastor, falando preconceito. Que preconceito, Lando? Não, você troca de canal, aí você dá de cara com um telesexo ao vivo na televisão. Eu não tô vendo nada aqui. Tem um carinha fazendo um Gangnam Style aqui. Na restrição aqui? Marido da Luciana Jiménez. Gordofobia forte. Ai, ai. Brasil, tá? Ai, ai, Brasil, apenas rindo depois disso. Agora tem uma oriental aqui fazendo no cabelo. Ai, gente. Aí ele ressurge do nada. Ai, ai, então vamos lá. Desculpa, Dalan. Continua sua reflexão sobre os jurados. Eu não lembro que eu tava. Eu me desconcentrei com o cara que dançou aqui na Rede TV. Então, a minha parada favorita é o do. Óbvio, do The Voice. Porque eu acho que os jurados, os técnicos, né? Eles se envolvem muito mais no processo. Dos candidatos deles, a gente vê eles treinando, isso eu acho muito bacana mostrar os treinos dos candidatos. Então você vê que eles realmente se importam, que eles estão ali. E no, por exemplo, do X Factor, saiu até o 4, né? Esse Frey saliu na internet. Na verdade, os jurados nem escolhem as músicas, são os produtores. Isso daí perde um pouco a graça. Acho que o legal da bancada do The Voice é isso, porque você vê que os caras realmente estão ali, que eles se importam, e é por isso que a Cristina e o Silo vão sair, porque existe muita dedicação, né? Muito tempo que eles gastam com os candidatos deles. Então eu voto no The Voice também por esse motivo. Beleza. Linoca! Ah, deixa eu ver. Do X Factor, quem eu mais gosto é o Simon. E a Demi, como o Darlan falou, ela foi uma péssima mentora. Péssimo, péssimo em todos os sentidos. Mas como jurada, ela foi ótima. Eu adorei ela como jurada. Até porque ela era a única que falava mal do Emblem Tree e aquilo lavava minha alma. Ah, eu também adorava. Mas depois de um tempo que ela foi fazer isso, né? Porque ela era a que mais pagava pau pra eles antes. No começo, realmente, assim, ela ia na onda, né? Vocês são lindas, não sei o que, não posso olhar pra vocês e tal. Mas aí chegou uma hora que não dava, né, gente, pelo amor de Deus. E ela foi a única que foi forte lá e foi contra eles. Então, mas eu pensava que era implicância com o Simon, mas não. Não. Eles eram ruins. Coisa certa pela primeira vez. Era só porque eles eram ruins, né, Brasil? Ah. É, exatamente. Pena que só ela soube, jurada, né? Porque demoraram pra tirar eles, né? Jesus. Mas pelo menos eles não foram pro top 3. Então, pra mim, já vale muito. Eu tava sofrendo. Eu pensei que Vivi tá. A menina não ia passar. Ah, mas passou, né? Graças a Deus. É, Demi, pra mim, como jurada, foi ótimo. Foi uma grande surpresa, que eu não esperava nada dela. E deixa eu ver. Do Idol não tem muita experiência. Mas eu vou falar da temporada passada. Eu gostei muito do Steven Tyler. Nossa, porque ele era louco. Ele falava mesmo na cara. Quando a pessoa era ruim, ele falava mesmo. E eu adorava. Jennifer Lopez? Não, assim, eu não gostava muito dela. E o Randy, pelo amor de Deus. Olha só, olha só o preconceito que as pessoas de cor. É, olha só falar. You dog. You. O cara é chato. Cara, até chato. Hoje deve falar só isso. You dog. You. 12 temporadas são a mesma coisa, pelo amor de Deus. E o The Voice. Eu acho a bancada do The Voice. Assim, eu acho que a bancada do The Voice é a que, no geral, é a melhor. Embora eu não goste, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que eu não gosto daquelas brincadeirinhas entre eles. Aquilo me deixa. Ai, como eu tô nojo. Eu pulo, não gosto. Tá lá o cara no palco. Aí começa com. O Igor até caiu da cadeira nesse momento. Indignação, Brasil. Ficou ele estuprando. Deixa eu terminar de falar. Eu acho a bancada do The Voice, como o Darlan falou, o Dex Factor. Já passou até lá no programa mesmo que os produtores que vão lá e fazem o que querem. Eles só vão lá para gravar a partezinha deles e pronto. E vamos aqui fazer uma ceninha. Realmente. O The Voice não. O The Voice eles estão lá sempre. Eu acho que como mentores, como jurados, eles são os mais completos, sim. Mas, eu odeio aquela coisa que eles ficam. Ah, você é isso, você é aquilo. E passa 40 minutos e. Ai, eu odeio. Beijo, Carlinhos como... Brown. Não, não. Vamos ver. Ai. Tem pó de mico naquela cadeira dele. Tem... Prego, tem alguma coisa na cadeira dele. Eu acho que é muito válido. Sim, mas... um dia a gente falar só dos reality nacionais. Eu também acho. Sim, mas como bancada, acho que a bancada mais completa é a do The Voice. Beleza. Alex. No X-Factor eu não tenho. Eu já tô vendo. Vou dando voto do X-Factor pra Chloe, claro. Eu nunca gostei de nenhum jurado, mas a Nicki Minaj tá me surpreendendo muito nessa temporada. E no The Voice todos são ótimos, claro. Mas tá uma apagação de pau pro The Voice inacreditável, né, Brasil? Não é apagação de pau, cara. É merecido. Tá uma apagação de pau que é uma coisa inacreditável. Daqui... É merecido. Daqui a um ano, daqui a um ano a gente vai conversar e ver se vocês ainda estão nessa apagação de pau, vocês aguentando duas temporadas desse reality com quase 100 episódios no ano. Ver se vocês vão aguentar. Se vocês ainda voltarem nessa apagação. Se ser Shakira e eu vou dar certo. Deixa eu ser polêmica. Se tivesse tudo ruim. A bancada dos sonhos seria Nicki Minaj, Britney e Mariah Cristina. Todas juntas. Faltou a Gaganagem, né? E Lady Gaga. Não Gaga fala também. Da Gaga. Gaganagem, por favor, né? E Lady não Brasil pode. Também. Não, Lady Brasil e Carlinhos Brown seria, assim, sonho, né? Gente, é um inferno isso. Ai, ai. A gente é meu sonho de consumo, tá? Não, ai, ai, meu Deus do céu, cara. Tá certo, então. Sonhos. Tá certo, então. Pra você é The Voice também, né, Luana? Ah, é claro. Não, assim, eu adoro Silo Green. Achei ele incrível. Eu gosto mais dele porque assim, ele não ficava pagando pau pra candidato nenhum. Tipo, você escolhe o que você quiser. Eu achava isso legal, porque os outros eram muito pedantes, assim. Mas o Blake e o Adam são muito engraçados juntos. É uma bela Cristina, porque ela é toda diva mesmo, ela se acha e é muito legal. Muito engraçado ver a cara dela quando vai alguém lá e canta. Mas, gente, ela quer ser Katy Perry. Vamos aqui falar que toda essa temporada ela colocou Katy Perry pra cantar. No final, ela não tinha nenhum candidato. Não, esse daí... Ela só escolheu gente ruim, entendeu? Pra... Aquela menina é a Amanda, e não sei. E a música da Katy. Adriana? Adriana. Nossa, que moleque. Cara. Não, acho que tem uma conexão, vou na Adriana. Adriana é linda, amo a Adriana. É só porque ela gritava desesperadamente. Eliminou a Debora. Saudade de Debora. Debora, cara, Debora, super legal. Me arrepiei com ela cantando o Messi de Rebaron. A Cristina, acho que é minha favorita na segunda temporada do The Voice. Na terceira, ela fez muita merda. Ela acabou muito. Ela tinha o time e ela terminou com o quê? Nem lembro. Não, mas o problema pra mim dessa última temporada do The Voice foi o fato de o mentor não dar mais a metade da nota, né? E não ser eliminado um de cada. O público deixar o Deus dará pro público. Não pode dar esse tipo de voto pro público. Você acha que acabou? Eu não acho, não. Achei que isso foi ótimo. Ah, não. Eu acho que o público do The Voice não sabe votar. Isso é uma constatação. E ainda mais que colocaram no iTunes e sei lá. Eu acho que foi ótimo isso. Achei que deu uma dica no programa. E eu acho que quem ganhou é quem vai vender mais. E quando eles tiraram isso, foi quando realmente teve uma vencedora justa. A classe pop é uma muito justa até agora. Eu também não achei, não. Não achei justo. Ela ganhou porque ela já tinha falado. O Remini não vendia nada no iTunes. Ela não tava tanto assim. Esse menino, eu não sei nem como ele chegou no final, da segunda temporada. Eu não consigo lembrar o nome dele. Não sei. Germaine. Germaine Poe. Esse cara aí. Eu não sei como ele conseguiu chegar no final. Tipo, tinha a. Aquela menina era ótima? Como era Eu esqueci o nome dele. Ai, não sei. A Juliette Sims deveria ter ganhado. Isso, Juliette, adoro. Eu na primeira dia que adorava. O Jamal também, que era do Silo Ah, também. até o Eu sou a menino única lá. pessoa que não gostou de amar. Adorava o Jamal. Ele era muito bom. Tipo, tinha várias pessoas. Aquele menino, nada, porque ele nem aparecia praticamente no programa, foi muito destaque nenhum. Ganhou por quê? Porque os fãs da Alicia Keys, que eu achava que ela nem tinha tanto fã assim. Deve ser isso mesmo, mano. Olha só, olha só. Vou Mas fazer olha só. de novo intervenção. Vou fazer intervenção. Olha que inacreditável. Eu tô impressionado com a capacidade de vocês avançarem a pauta antes da gente chegar. Acho que tá muito chato É porque é hoje, muito Edu. diferente o filme Cara, do vocês Arya. estão. Não, eu tô. Assim, ou vocês estão lendo meu pensamento inacreditavelmente, cara. Vocês estão lendo meu pensamento. Porque tudo que eu planejo vai ser o seguinte: da pauta vocês começam a entrar antes, cara. Incrível. Incrível. Ah, mas antes de chegar lá, posso falar meu voto, né? Eu não fui. Não? Que coisa. Então, eu tô Que triste. barra. Não, não fique triste. Não fique triste. Eu estou achando que, assim, preconceito. Estavam lá assistindo Rede TV, as esquetes gorda na TV, e não ficaram e não esquecendo de mim. Continuou capa, tá? Então vai, Igor, vota aí. Então, eu quero começar então falando que as minhas favoritas é Disney, né? Com certeza, always. Cara de merda sempre, pra toda vida. No X Factor, né? Quem não ama. Também Opa. que eu também gostava muito, né, de Paulo Du, não na Xfeta, mas na American Idol, porque ela estava drogada todo santo episódio. Era muito bom. E assim, eu peguei com em relação à voz, eu peguei um pouco de manha, manha não, mas ódio com a Cristina. Porque assim, né, ela conseguiu atingir níveis altíssimos de vagabundice, porque assim, estava lá Melanie Martinez cantando muito, lá toda feliz, e ela fazia uma cara de cu de quem acha que aquilo lá estava sendo uma merda. E assim, na hora de falar, ela falava assim: achei tudo maravilhoso, a produção estava ótima, as luzes atrás de você estão piscando maravilhosamente bem. O que você quer falar? Entendeu? E não era só a Melanie Martinez que sei que tem gente que não gosta, Nossa, ela é mas a Amanda. chatíssima demais, Melanie Martinez. Gente, ela é feia. Ela é feia Ela e ela é é feia. muito chata. Toda vez que ela entrava para cantar, me dava sono automaticamente. Mas em Minions Ah. também tinha Amanda. Amanda Brown, a Cristina também fazia cara de cu pra ela, Mas a pra Cristina voz. fazia cara de cu pra todo mundo, só não fazia cara de cu pra aquele Mentira. 10 do Ron. Só pro 10 do Ron que ela não fazia cara de cu. Ela ficava Com toda. a Melanie, ela foi a pior. Tudo que a Melanie fazia, ela não gostava automaticamente. Ela criticava tudo que a Melanie fazia. Tudo, tudo. E a Melanie até ignorou ela na semana que ela foi Ela eliminada. ignorava todos, né? Chata. Por causa A Cristina tava das quatro. criticando ela, aí ela tava olhando lá pra cima, pro outro lado, na semana que ela foi eliminada. Britney Eu sempre tem adorei. cara de cu, naturalmente, tá? Ela sempre tem esses caras estranhos pra todo mundo. E elas podem, né? Mas acho que a graça da Cristina é essa, ela fazia cara de cu, e era nojenta, Ela fez e era. assim, ela fez aquele garotinho lá. Ela Só fica todo mundo. no programa. Tinha o Blake, que era carismático, o Adam, eu não suporto, mas que tinha lá as meninas só gritando quando ele falava. O Blake, que era excêntrico, e ela que era nojenta. Era o papel dela. Mas eu acho que ela fala mais. Eu gostava. Não é culpa dele, que ele é lindo. E eu concordo, ela fazia cara de cu pra mandar, mas era recalque. Porque Mas ela era recalcada, acho que era. a publicidade do The Voice girava em torno da Cristina, porque se tu vê os posts do The Voice, Verdade, pronto, verdade. The Voice, a Cristina lá no centro e os outros atrás dela. Verdade. É, mas o engraçado é que geralmente esses reality shows eles conseguem ajudar a impulsionar as carreiras. Vê aí a menina Jennifer Lopez estava por baixo, o Idol trouxe a carreira dela de volta. A Britney tinha voltado já e o X Factor deu uma visibilidade maior. Maroon 5, idem. Blake nem se fala. Agora a Aguilera, a presença dela no The Voice não trouxe o retorno que ela esperava para a carreira dela. Não, mas olha só, isso aí é outro problema. Isso aí é outra problemática, outro teste pra fazer. Porque a Mas China, no CD dela foi Bionic, que não é tão ruim assim, ela fez péssimas decisões, escolheu péssimos singles e ficou marcada por isso. Teve aquele clipe que ficou, tipo, cópia de todo mundo e todo mundo, tipo, culpa ela. Crucificou ela por isso. Esse CD dela, o último que ela lançou no The Voice, Lotus. é muito bom. É muito bom. Ela Só que fez merda de ela novo. foi. Só que, tipo, as pessoas já estão com essa implicância. Ela foi em várias premiações. Cada premiação ela cantou uma música diferente. Ela não cantou o single, porque ela Ela não não cantou Yo Sari nenhuma vez. promoveu. Ela não promoveu Nenhuma ela. vez, nenhuma vez. Como você faz isso? Você não promove todas as cantoras que a Jennifer Lopez, a Britney, todo mundo promoveu assim, nos programas foi isso que deu um sucesso, Maroon 5. Todo mundo. Só Cristina que não. Cristina cantou uma música diferente. Ela quis promover o CD inteiro em vez de promover o single e acabou que não promoveu nada, entendeu? Ficou na merda. Porque ela foi burra. Ela É, agora a gravadora dela não quer lançar nem o segundo single. Porque eles não souberam, tipo, Yobar é muito bom. Mas, tipo, se ela tivesse investido nele, ela investiu, cara. Aí, sabe, a música que ela fez com o Blake é muito boa. O Blake é cantor country, cara. Tem muita visibilidade lá. Claro, Se ela porque a tivesse. Cristina Aguilera, nesse CD dela, ela tirou pra todos os lados. Ela tentou pegar todos Com os. certeza. Mas se ela fosse que ele tivesse sido inteligente, tivesse lançado como segundo single e ter realmente promovido ela já fez com certeza essa música do que ela fez na primeira. Ela foi burra, ela tá sendo mal. Cara, ela foi burra, Assessorado. mal assessorada, e ela tá sendo burra. Enfim, A outro. prova disso que ela tá falando é que essa música que ela lançou com Blake nem single era, e quando ela lançou o CD ficou em 13º no iTunes. Coisa que nem a música dela, assim, eu consigo sustentar, entendeu? Ela foi burra mesmo. Não divulgou a música que ela tinha que divulgar. Aí acabou que flopou. Ela foi burra. Eu não Claro. sei. Bionic, ela ficou burra, sabe? Eu acho que essa tinta que ela tá usando tá acabando com os neurônios dela, que eu não sei. É verdade. E olha que eu acho que a Cristina é a melhor cantora dos Estados Unidos. Eu realmente acho que, do tempo diva, a Cristina é a melhor cantora. Cara, ela canta bem. Ela faz música boa, porque tem muita música boa. Até no Bionic tem música boa. Ela se perdeu um pouco no estilo, né? Porque foi meio assim, ela quis ir com a onda, né, do momento, e acabou errando, porque ela tinha. Todo mundo lembrava dela de um estilo bem diferenciado. Ela tinha continuado, mas ela quis mudar. Não culpa ela por isso, né? Todo mundo fez isso, mas fala que não. Mas assim, Luana, eu acho que assim, Ela foi burra. a carreira da Cristina é meio que uma miscelânea. Ela começou lá a cantorinha pop lá da época do Dinny Nabarro, aí depois viu que a Britney tava no estilo vagabunda, tava dando certo, aí ela fez o stripped no estilo vagabunda. Aí ela partiu pra loucura, que foi aquela coisa do Back to Basic, que ela falou: ah, vou retratar os anos 20, os anos 40, e foi. Foi o melhor CD dela. Exatamente, aí depois ela fez com essa loucura de misturar tudo e fazer o Bionic, que foi um fracasso. E no Lotus, eu acho que ela também tá tentando atirar para todos os lados e ela não consegue focar no público-alvo, que é uma coisa que a Britney faz muito bem, a Jennifer Lopez fez muito bem, entendeu? De focar num público que sabe que vai consumir aquele produto dela. A Aguilera tá tentando agregar público novo e acaba que isso acaba soando feio para a carreira dela. Mas assim, o problema é que ela quer ir com a onda do momento. Só que a voz dela é muito diferente de todo mundo. Não dá pra encaixar, tipo, não sei, Não tá. As pessoas não conseguem enxergar a Cristina Aguilera como uma cantora eletrônica, vamos dizer assim, um pop eletrônico como a Britney tá fazendo agora, né? Não dá. As pessoas têm uma visão dela muito diferenciada. Assim como a Mariah quer fazer o que a Britney faz. Ninguém ia conseguir gostar, não ia dar certo. Ela quis ir com a onda na época do Bionic, ah, todo mundo tá fazendo esse estilo, vou também. Só que não deu certo. Deu certo pra todo mundo, menos pra ela. É que nem a Nicole Scherzinger também. Tipo, não deu certo pra ela. Ela, depois que ela sai do Pussycat Doll, tudo que ela lança é flop. Não adiantou ela estar no programa lá, no DX Factor, porque ela flopou e é isso aí, sabe? Tem gente que não sei. Chega no flop e não sai mais. Eu não sei se a gente vai conseguir sair. Eu achei que ela ia conseguir sair do flop com esse CD com lotes, mas as decisões que elas foram tomadas quanto a single e promoção foram muito burras e a capa do CD é ridícula. Fora o fato que ela não admite a sua própria gordice, né? Mas tá. Ao contrário da Adele, que se veste apropriadamente para Ela não a se cultura, identifica tanto. ela faz questão de usar vestido de magra. E, gente, não é preconceito, Brasil, mas você É, tem que mas saber fica vestir. feio, realmente fica feio. Fica, né? Ela bota umas coisas que, tipo assim, fala, gente, ela vai explodir, que é tão apertado que parece que ela vai explodir. É, porque abraçou a barriga dela. Cara, eu sou boa, eu sei como é isso. Mas assim, tem que ter um senso, tem gente que não tem. Mas, cara, tem como se vestir muito bem sendo gordo. Cara, a Adele faz isso muito bem. Tudo bem que a Adele só fica de preto, eu não sei, ela tá de luto Não, é porque ela é constantemente. esperta pra caraca, sabe que preto Também, emagrece, né? né? Ah, mas pode botar uma corzinha, para. Que dá pra um azul assim, marinho. Um verde, talvez. Tá bom, mas Mas assim. vamos deixar, Luana, vamos deixar o Assim. arquivo confidencial ao Cristina Aguilera para um outro programa. A gente está aqui Isso estava debatendo. no seu explorer. Não, Estava no seu a gente tá aqui debatendo a carreira da Cristina Aguilera. Direto, cara, que sacanagem. Você começou, né? Mas vamos pro próximo Igor, tópico. vota na bancada favorita, pelo amor de Deus. Já falei, horas, The The Voice. Voice, então The Voice ganhou. Parabéns. Ei, The Voice. Ei, tá. Então tá, último tópico daqui do podcast, que é, preciso nem dizer quem vai esmagar a vitória aí, que é campeões e destaques no mundo musical, né? Preciso nem dizer quem vai ganhar, né? Qual Mas reage? vai empatar de novo. Não vai empatar Vai coisa fazer nenhuma, não dois. vai empatar coisa nenhuma. Como é que pode Eu vou e você empatar? ganhou Não, dois não, no quê? não, Mas toca. não, não, não, não, não, não, não, não. Idol nós tivemos Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, McPhee, Philip Phillips, o David Archuleta, o Daughtry, né? A gente tem a Vonzel. Cara, não tem como você comparar os Quem vencedores. é essa? A Vonzel Solomon, ela é da temporada 7. Mas isso. Tem a Kelly Isso só vai Pickler valer um também, que é um ponto. grande destaque Quem? da Kelly Pickler. Ela é da mesma temporada da McPhee, só que ela foi pro lado country. Ela canta country e se deu muito bem nessa área. Já fez Sei várias. que não gosto da McPhee, enfim. Já fez várias participações em outras temporadas do Idol. E assim, cara, não tem como a gente comparar os vencedores do Idol em sucesso com o Jermaine Paul, com o querido lá, o menino lá, ai meu Deus, da primeira temporada que eu também não lembro o nome dele, sei que ele fez até a turnê. Xavier, Javier, outro, whatever. Mas assim, outro Ru, né? eu acredito que Mas isso é só um tópico. É só um tópico. Vale só um ponto. Ninguém sabe o nome dele. Não é por artista. Não, Por um ponto. mas ainda assim, cara, não tem como você questionar que o Idol é a grande fábrica de talentos. Sejam Eu vencedores. sei, mas aí vai empatar. Vai ficar Sejam dois a dois. vencedores ou não. Entendeu? O X Olha Factor foi só. um grande flop, a Melanie Amaro. É, não sei se alguém já assistiu o clipe dela, do single. Cara, que Horrível. clipe? Tu me passaste. Clipe feito na Eu casa acho que ela dela gastou com fundo azul atrás. Não, tá errado. 11,5. Cadê Ela esses gastou 5 milhões, né? todos os 5 milhões com a limpa, eu acho, porque o clipe ficou um lixo. Não, ficou. Fala, Aline. Sobre. Eu acho que é melhor, sem dúvida, o American Idol, pelo amor de Deus. Acho que não tem nem o que discutir. Até porque, assim, vamos dar um desconto, que são 12 temporadas e. Enfim. Mas eu acho que é indiscutível. American Idol, fábrica de vencedores que estão aí. E sobre a Melanie, foi um flop total, eu tive vergonha quando eu vi aquele clipe dela. Eu acho que as meninas da Fifth Harmony, elas fecharam o contrato com o Simon, né? Com a gravadora sim, do Simon. Sim, elas e o... E elas vão ter mais sucesso de longe do que Melanie, que fechou o contrato de bilhões e bilhões de dólares com a gravadora lá. E Tate, Aline? Você acha que Tate vai vingar? Não. Morra no flop. Eu acho que talvez ele até consiga, porque tudo que é country hoje em dia tá bom. Não vai, porque não vai, porque o mercado tá saturado de artista country. E não é nem pra você saber. A música dele vai passar no comercial da Pepsi, no Super Bowl. Ah, Melanie também. Melanie passou, foi muito bom o comercial. Mas a música que a Melanie fez pro comercial não era nem dela, foi um cover. Ah, mas vai, foi bom. Ah. Não, o comercial foi a melhor coisa que Melanie fez. Sim. Ela também não divulgou. Ela só foi passar um espaço pra fazer uma apresentação. A produção em cima dela é péssima. Eu não sei quem tá produzindo ela. Ou se tá. Eu falei, eu acho. A voz é muito boa, mas eu acho que ela não tem a personalidade. Mas ela mereceu ganhar a primeira temporada. Mereceu. Também acho. Mas isso pelo menos o X-Factor já acertou na primeira. Fala. Embora não tenha acertado na segunda. Fala, Eline. Não, é como eu tava falando, eu acho que Tate não vinga, porque na própria, acho que o máximo que Tate conseguiu foi ganhar o X-Factor, porque em termos de repercussão, até as Fifth Harmony não tiveram mais que ele, a Carly Rose tiveram mais que ele, ganhou, tá? Mas eu não vejo repercussão, entendi. Eu não vejo, não consigo ver, eu não acho que ele vá vingar, não. Entendi. E o Phil Phillips ganhou a American. Ele é country, não country diferente. Mas ele é country e ele tá aí, tá fazendo sucesso. Sim. Tá bombando. É, a gente, como assim, é claro que o Idol, assim como produziu grandes artistas, também produziu alguns flops, como o Taylor Hicks, né, que foi o vencedor da quinta temporada, disputou com a McPhee, ganhou, sumiu. O Ruben também, da segunda temporada, é flop total. O Lead Wise, da décima temporada, da nona temporada também é flop. Né? Chris Allen, terrível também. Ah, mas a Hayley não chegou a ganhar, né? A Hayley foi apenas lá do top. Ela deveria ter ganhado, né? O CD dela é ótimo. Sim. Mas ela foi demitida da gravadora. Ah, mas ganhar não significa tão. É, a prova de X Factor ok, né? E pra provar, o One Direction não ganhou o X Factor. E aí? Não, o Chris Dallas. Mas também o Boy Band. Cher Lloyd não ganhou o X-Factor. Então vamos lá, Darlan. É, grande fábrica de a fábrica. Já fala e já dá seu voto. A Luana disse que o Admin ganhou por causa dos fãs da Alicia. Certo? Então, por que você acha que o Pete ganhou? Não tem motivo aí, porque ele ficou em primeiro em quase todas as semanas. Ah, porque as americanas não sabiam quem votar. Iam votar no Fifth Harmony? Não, iam votar no Tate, super conservador, que é o público. E coitadinho, né? E coitadinho. Já tava lixo na rua. É, coitadinho. Eu acho que é porque ele é o único participante de Contra nessa temporada. E foram pra ele, porque Contra está muito rio, Fuji. Não, eu ia no primeiro agora. Eu acho que a gente ganhou em primeiro. Ele se fazia de coitado toda semana. Exatamente. Ninguém aguentava. Exatamente. Vou perder meu emprego. Nossa, o X-Factor, o avô morreu, o outro aí o catar na rua. Ah, porque se eu parar de cantar, se eu ganhar, é a minha última chance, sabe? É uma coisa assim desnecessária. Eu acho que o gente não vai ganhar. Quem vai ganhar a temporada, na minha opinião, seria ou a Carly ou a Janelle, que termina lá na frente por culpa dessa vagabunda da Demi Lovato que não soube campeonato. Entendeu? Agora, em relação a vencedor, não tem nem questionar. O American Idol dá um banho. Talvez pela tradição do programa, ou talvez quando o programa começou, a maioria dos vencedores que ficaram mais é Clarkson, Jennifer Hudson, todos são de temporadas mais antigas. Talvez naquela época mais fácil você conseguir visibilidade. Mas era novidade, né? Mas o Phillip Phillips agora, nessa última temporada que tá fazendo sucesso, ele também deu muita sorte, porque a música dele foi tocada na Olimpíada, né? Então ele ficou conhecido no mundo todo. Pela música dele. Ele deu muita sorte. Aquela música dele que é ótima, tocada na Olimpíada. Então ele conseguiu fazer um CD bom e conseguiu divulgar o CD dele bem também, entendeu? O The Voice, os dois vencedores anteriores floparam e mereceram flopar porque foram horríveis, não tinham ter ganhado. Jermaine Poole, eu não acho que ele ganhou por causa da Alicia Keys, eu acho que ele ganhou pelo mesmo motivo do Tate, porque ficava chorando, contando isso assistindo no programa, e apresentavam ele como o backing vocal da Alicia Keys. O pessoal nem sabia o nome dele, sabia que ele era backing vocal da Alicia Keys. Então, ele ganhou por causa da Alicia Keys, ué. Não faz sucesso no iTunes. Eu acho que não, as apresentações dele não eram tão boas. As músicas que ele escolhia eram super chatas. Mas nada por isso que ele não fazia sucesso no iTunes, cara. Eu acho que a mudança da votação do The Voice ter sido colocado o iTunes como principal termômetro é o que vai fazer a Cassidy fazer sucesso. Por quê? Porque ela vendeu muito. Ela vendeu muito. Qualquer coisa que essa menina colocar, eu acho que eles estão pecando e não lançar logo uma música dela. Mas ela vai lançar em breve, ela tá falando, porque eles esperam voltar o programa, eu acho que isso também prejudica. Mas a Cassidy já falou que ela vai lançar rápido, e tipo, se fosse pro iTunes antes, a Juliette a Dia teria ganhado também. Ganhado, Juliette. Era uma posição boa. O Jermaine nunca pegou posição no iTunes. Porque ele só cantava música velha e chata, gente. A Dia ficou em primeiro lugar no iTunes também muitos dias, igual a Cassidy. Se fosse antes, tudo ia ser perfeito. Mas quem o Jermaine não foi o pessoal que compra música. São as senhorinhas que ficam em casa votando que assistem programa de televisão. Então, eu gostei tanto da mudança do The Voice, por isso que a gente volta lá para aquele primeiro tópico de formato e tudo mais. Colocando no iTunes como termômetro, como método de voto, eles conseguem realmente medir quem é que faz o sucesso que faz. Mas olha só, o iTunes não é tão justo assim. Porque você pode, numa semana, escolher uma música bombante, fazer uma versão incrível, e na outra, aquela música já não é tão boa. Tipo, a Juliette escolhia música, ela fazia versões de músicas muito boas, muito legais. E ela tem uma voz muito distinta. Então, claro que ia fazer sucesso. Como aquela candidata da Cristina, eu esqueci o nome dela agora. Ela é toda tímidazinha, tá? Então, ela toda tímidazinha, ela não era tão carismática assim, porque ela era muito tímida, tipo, mas as versões que ela fazia das músicas eram ótimas. Então, mas se o método de votação fosse pelo iTunes, ela teria provavelmente tirado a final, é isso que eu tô falando, o iTunes é mais justo, porque ela conseguia pique de 15, 10, enquanto o Chris Mann, que também era muito bom, mas contava um estilo totalmente diferente do que a gente está acostumado, ele não conseguia pegar top 100, entendeu? Então, como o The Voice quer lançar um cantor que quer fazer sucesso, colocar o iTunes como forma de votação, para mim foi a forma mais acertada que eles fizeram. Acho que eles fizeram certo mesmo, na minha opinião. Eu acho que foi uma ótima sacada deles, colocar o iTunes como principal método de votação. Tanto que nessa temporada, todo mundo pegava top 10, os votos eram multiplicados por 10. Mas eles não fizeram isso. Mas olha só, eles não fizeram isso pra ser justo. Eles fizeram isso pra ganhar mais dinheiro. Porque as pessoas vão votar, vão comprar a música. Mas isso daí mede as pessoas que têm potencial pra vender ou não. Porque se você compra a música de alguém, porque você gostou da música, gostou daquela pessoa cantando. Então, provavelmente, quando essa pessoa lançou uma música nova, pelo menos lá fora, você vai comprar também. Acho que a ideia deles foi essa, entendeu? Talvez não, cara. Tipo, nem sempre, às vezes, fazer uma versão, fazer uma música inédita, são coisas totalmente diferentes. Então, talvez a pessoa vendeu muito fazendo versões muito legais. Mas aí faz uma música inédita totalmente chata, assim, uma música que não pega e não vai fazer sucesso. Eu mas, acho tipo, o que eles estão fazendo na competição é o que eles vão seguir depois. Tipo, a não ser que faça uma borrada igual o Jermaine fez. Não sei se vocês viram a música que ele lançou. Não, mas a Juliette também fez uma música totalmente diferente do que ela fez na temporada. Tem uma música dela é muito boa. Tem uma pequena diferença, mas ela ainda tá com aquele estilo dela rock, essas coisas. Não mudou tanto. E ela até conseguiu um pouquinho, Antunes. Pegou 45, eu algo assim. Não sei, eu não mas consigo. Quem conseguiu 30 com a música foi a Raylin. Com a música dela. É que o Blake e a mulher dele estão investindo na Raylin. Mas o segredo é fazer o primeiro single bombante, gente. Não, eu acho que esse é o segredo do American Idol. Mas olha só. A Kelly Clarkson, a Jennifer Hudson, emplacaram muito porque logo quando lançaram. Porque as músicas eram boas, elas eram fortes, por isso que elas tiveram sucesso. Talvez se não tivesse emplacado, não ia fazer sucesso. As pessoas esquecem, gente. Ganhou, acabou. É tipo aqui no Brasil. O pessoal ganha, não se investe nos candidatos, ganha, lançam uma música, sabe? Que fazem as pressas e ninguém, daqui a pouco ninguém lembra mais. Então. Luana. É isso. Luana, eu concordo com você, mas o que eu estou dizendo é em relação ao programa, se o vencedor foi justo ou não. Eu acho que no The Voice, nessa temporada, eles mudaram exatamente para uma justiça maior. Quem realmente vai ganhar, quem vendeu mais. Eu acho que a venda no iTunes foi para eles ganharem dinheiro. Foi, porque o objetivo do programa é dar lucro, isso é óbvio. Eu estou fazendo um programa ali por caridade, nem por nada. Eles querem ganhar dinheiro. Mas eu acho que colocando o programa como o método de votação mais importante como o iTunes, dá um senso de justiça maior. O cara que vendeu mais, que rendeu mais dinheiro, que entreteu mais, que fez versões melhores, ganhou. Então, aconteceu com a Cassie. Eu acho que foi merecido. Que... Eu queria que a Amanda tivesse ganhado? Queria, porque eu torcia muito pra ela. Mas eu não acho injusto a Cassie ter ganhado. A menina ficou no top 10 o programa inteiro. O programa inteiro. Desde que começaram os live shows, ela tá no top 10 do programa. Mas o negócio... Então, Você fez as melhores versões. As versões ótimas. É porque você não gostava dela. Não gostava, eu sabia quem ela era. Não conhecia. Você gostava, tem alguém que não gostava. Não sei. Eu não sabia nem quem ela era. Enfim. Mas, gente, o negócio é que, olha só, o programa é The Voice, a voz. Eu concordo com esse negócio do iTunes, acho completamente justo, porque é um negócio, é um entretenimento, tu quer ver quem vai bombar no futuro, mas é a voz. E se você vê que se fosse a Casa de Pope, uma velha de 84 anos, cantando lá, ela não ia vender no iTunes. Mas o programa diz, a voz. Não, mas a voz aqui acaba... a gente só quer saber da voz, nós não queremos saber da personalidade, blá, blá, blá, blá, blá. Mas isso é eu acho online. Que o iTunes daria muito mais certo no American Idol, cujo a proposta é essa, fazer sucessos. Mas o The Voice, com aquele tema da voz, é completamente diferente. Olha só como o iTunes pode não ser tão justo. Aquele candidato da Cristina, aquele que era bonitinho, não cantava nada. Que ficou enrolando... Dez do Ron. Então, ele era bonitinho, nem tão bonitinho assim, poxa, não cantava lá essas coisas, mas assim, ele tinha um apelo, por quê? Porque ele era bonitinho, gatinho, fazia charme, as garotinhas ficaram loucas por ele e tal, por isso que ele durou até onde ele durou, assim, ele, pra mim ele durou bastante. Então, se o iTunes é a forma de deixar ele lá, as pessoas vão votar nele, ele sendo bom ou não, é isso que eu tô tentando dizer. Eu concordo com você, eu não acho que ele chegou mas lá. Mas ele nem conseguiu boas posições na Tunis. Mas eu tô dizendo assim, se fosse, tô entendendo. Não pode não, podia ser não tão justo por isso. Porque se é a forma principal de votar, e se ah, ele é bonitinho e tá, tal, tem uma pena, é porque ele não é tão bonitinho assim, por isso ele não conseguiu. Mas ninguém vai gastar seu dinheiro com bonitinho, porque quem compra essas coisas não são garotinhos. Claro que são. Se as pessoas estão pensando, os vencedores do American Idol foram todos homens bonitinhos que cantavam música no violão só pra agradar as garotinhas. Entendeu? E Philips, tá bom. Teve o outro lado. Mas isso aí é uma maldição. Entendeu? As garotinhas gastam dinheiro com Deus sem vida. As pessoas gastam dinheiro com Big Brother, voltando no Big Brother. Então, vamos acelerar, porque o programa tá ficando gigante e não vai ser dividido. Então eu quero votos, quero objetividade. Luana. Já votei, eu voto no American Idol. A gente tá votando mais. Os vencedores do American Idol. American Idol, pra mim também. Ah, American Idol, porque eu segui, tipo, a Kelly Clarkson. Todo mundo, não, todo mundo, quase todo mundo. Que saiu do American Idol, então é de lá. Não tem ninguém, eu não sei ninguém que fez sucesso desses outros dois programas. Mas ninguém fez sucesso mesmo no X Factor, nem no The Voice ainda. Mas também comparar 12 temporadas com 3, 2 é chato. Mas tudo bem. Não, mas se você pegar 3, se você pegar 3 temporadas do American Idol, vai dar muito mais sucesso do que o The Voice e o The X Factor junto. Depende de quais temporadas você selecionar. Você pode botar a primeira, você pode botar a primeira, a segunda e a terceira. Mas era outra época, né, Eduardo? Era outra época. Era outro mercado. A oitava, a nona e a décima do Idol também. Tem muito mais talentos, muito mais pessoas que... Quando a Kelly Parks saiu, não tinha download de MP3 de graça, sabe? É, foi aquela explosão. Kelly Clarkson tal, ganhou o programa. Nananana. Ela explodiu. Era outra época. Não dá pra comparar com agora. Pra fazer sucesso hoje em dia, eu acho que você... Ou você tem um apelo muito grande, assim, físico, alguma coisa, tem que chamar muita atenção, ou você tem que ser muito bom. E, infelizmente, os candidatos do The Voice são bons, mas ninguém tá aí por enquanto, né? Vamos ver se a Juliette consegue alguma coisa. Se a Cassidy consegue alguma coisa. Assim. Então tá. Igor? Olha, eu também vou votar no Idol, né? Porque, pelo amor de Deus, Kelly Clarkson acabou de cantar agora na posse do Obama, 800 milhões de pessoas assistindo. Acho que tem muito mais sucesso do que os outros programas. O X Factor e o The Voice. Então, temos uma unanimidade nessa categoria, né? De vencedores e... Vencedores e não vencedores, mas sucesso dos seus candidatos, então, o Idol. Então, agora é pra valer. Eu quero, sem enrolação, porque tá ficando gigante, o melhor reality musical. Igor. The Voice. Aline. X Factor. Luana. The Voice. Alexander. The Voice. Darlan. The Voice. Eu voto no Idol. Então, The Voice venceu. E agora eu quero que você de casa diga nos comentários qual reality show musical é melhor. The X Factor, American Idol ou The Voice. Tá? Então, deixe seu comentário. E agora vamos... Ai, tive que correr agora. Vamos para os merchans e despedidas. Alexander, merchans e despedidas. Bom. Oi. Alô, alô. Obrigado, gente. Adorei voltar aqui. Foi melhor que a minha primeira vez. Foi um desastre, porque eu sou um desastre. Mas tá tudo bem. Teu você venceu na sua cara, Eduardo. E é isso. E você não quer deixar contato, Facebook, Twitter, MySpace? MySpace nem existe mais, né, gente? Alguma... Meu Twitter é Alexander BGU. É, meu Twitter é Alexander BGU. Beleza. Luana Soares, a mulher que mais fala... inacreditavelmente, pensa numa mulher que fala Brasil, meu Deus, imagina que essa mulher foi defender a tese dela lá na frente, na formação do curso. Lu, minha chance de despedida. Não, foi legal, acho que foi chato, deu pra me dar minha opinião, apesar de não assistir quase nada, enfim, não quero ninguém me perturbando no Twitter, nem no Facebook. então não direi. Só ficarei no chão. Tá bom, eu coloco o link no post, não tem problema não. Tá ridículo. Eu não vou aceitar ninguém mesmo, não tem problema. Então tá bom, então tá certo então. Darlan, espero que não tenha sido uma experiência traumatizante pra você. É porque realmente o tempo ficou super estourado. Nada, foi ótimo. O tempo ficou super estourado. Espero que você volte. Foi ótimo, cara. Espero que você volte mais vezes, tá? Ah, se vocês. Se vocês me convidarem, eu volto com o maior prazer. Eu adorei. Foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Eu escrevo lá no podrally.com, faço de revenge e review de The Neighbors. E pode seguir no Twitter quem quiser, @generosoide. E também lá no Facebook, pode Pirralho, na fanpage e o Twitter, arroba Pirralho. Olha só, eu vou ter que refazer essa parte, Darlan, que ficou meio picotada, valeu? Beleza. Então beleza. Vamos lá, 3, 2, 1. Darlan, espero que pra você não tenha sido assim muito traumatizante essa primeira participação aqui no LogadoCast. A casa é essa bagunça aqui mesmo, mas as portas estão abertas pra sempre que você quiser voltar. Então faz teu jabá, deixa teus contatos aí pra galera que quer te achar na internet. Eu que agradeço, adorei, foi muito divertido. Eu escrevo no podpirralho.com, review de Revenge The Neighbors. Quem quiser me seguir no Twitter é @generozod e também lá no Twitter @podpirralho e na fanpage podpirralho. Obrigado. Olha só. Line, sua linda, sua vez. Eu vou agradecer aqui mais uma vez com o ministro, né, Darlan, Alexandre, Luana, que voltou, e Igor e Edu sempre. E foi legal, mesmo que eu goste de Dex Factor sozinha, espero que vocês me ajudem um pouco em Dex Factor. Mas enfim, eu tô no Twitter, Aline com Y2Ns, underline Carvalho, e tô lá no Logado, e sempre com notícias nos bastidores, e no Cine Alerta com a coluna semanal de DVDs, lançamento de DVDs e com destaque da TV. Então é isso, a gente se vê no próximo. Isso aí. Igor! Ai, Brasil, mais um dia, né? Mais uma semana. Tão feliz aqui. Só quero dar aqui um update pra quem não sabe, porque só quero falar assim, Maroca, te amo. Então, estou lá no Twitter, @IgorIrani. Também no Facebook, Igor, adicionando todo mundo, tá bom? Estou no Seriadores, também estou no Logado, fazendo review de Mother Family, Nikita e The Ghost Wise. Obrigado e até semana que vem. É isso aí, galera. Pra quem quiser me seguir no Twitter, @edu_sasser. Todas as segundas-feiras no Spin-Off Podcast, spinoff.com.br, cinealerta.com.br. Siga também, @lexaveco, né? E @gigas_marques. Que tá sempre aqui também com a gente, hoje não deu. E na próxima semana a gente volta para poder comentar, fazer o balanço do que foi e do que está sendo esse começo de 2013. O que foram as estreias e os retornos da mid-season, a nossa primeira parte aí. Vamos comentar muita coisa para comentar, muita porcaria nesse começo de mid-season, mas também teve muita coisa boa. Então até a próxima, até semana que vem. Um abraço, tchau. Bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fight. doesn't kill your mind.